Por volta de 13 horas de sexta-feira, dia 31 de outubro, uma equipe de atendimento do SAMU de Santa Helena foi acionada para atender a um acidente de trânsito provocado pela colisão de uma motocicleta Honda Biz e um Ford Ka em frente ao Clube Rosa Branca, no bairro Alto Alegre. Informações colhidas no local foram de que um Ford Ka transitava pela rua São Pedro e realizou uma conversão entrando em uma residência e, ao dar marcha ré, não viu a motocicleta que trafegava na mesma via, sendo que acabou ele atropelando o ciclomotor. A vítima teve contusões e escoriações nas pernas e braços e reclamava de muita dor. Socorrido pelo SIAT, ele foi levado ao pronto-socorro do município para uma avaliação médica. O motorista do Ford Ka empreendeu fuga do local sem prestar socorro à vítima. A polícia de Santa Helena foi acionada para o registro da ocorrência. Posteriormente, após buscas, os PMs localizaram o proprietário do Ford Ka pilotando uma motocicleta Honda CG Turuna. Durante a abordagem, foi realizado o teste do bafômetro e constatado que o mesmo apresentava altos índices de álcool pelo ar expelido. Ele também não possuía carteira nacional de habilitação. O homem assumiu ser o condutor do Ka, que se envolveu no acidente no bairro Alto Alegre, e foi conduzido pelos policiais a uma residência na rua Argentina, onde se encontrava o veículo. A motocicleta que ele pilotava foi apreendida, uma vez que o condutor não estava com os documentos e um dos pneus estava em más condições. O carro foi apreendido, pois estava com pendências na documentação. Ambos foram encaminhados para o pátio da Polícia Militar de Santa Helena. Diante do resultado do teste do bafômetro, 0,65 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o motorista foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.